Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à nossa devocional no livro de 1 Samuel, capítulo 17. E esse capítulo vai falar da apresentação de Golias desafiando os israelitas e nos ensina de modo muito claro que não devemos ter medo de situações ou obstáculos aparentemente gigantescos e intransponíveis. Quando estamos cheios do Espírito do Senhor, Ele nos dá a vitória. Temos a certeza disso. Passamos por luta, sim, problemas gigantes, sim. Temos desafios aparentemente intransponíveis, sim, mas quando Deus está conosco, a sua vara e o seu cajado nos protegendo, nos consolando, nos fortalecendo, nós temos poder e autoridade para vencer esses obstáculos. É um capítulo grande, eu vou gastar quase todo o tempo lendo o capítulo. Que detalha o filisteu edomita Golias, mas no final nós vemos Davi se apresentando para enfrentar essa batalha, e esse é o conselho que esse capítulo nos dá. Tá bem? Se aparece um gigante à sua frente, você pode vencê-lo se o Espírito do Senhor estiver sobre a sua vida. Vamos ler primeiro, o texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes e logo em seguida vamos para a leitura de 1 Samuel, capítulo 17. Diz assim o Reverendo Hernandes: o amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de nos confrontar em particular e nos defender em público. Amigo verdadeiro, o amigo verdadeiro está sempre do nosso lado, mesmo nas horas mais sombrias. O amigo falso nos induz ao erro e depois nos abandona. Fuja das amizades que desviam você do caminho certo. Valorize as amizades que ajudam você na caminhada rumo à glória. O Everson e a equipe nos mandaram esse texto. Nós agradecemos, eles nos abençoaram, nós também os abençoamos em nome do Senhor e abençoamos a todos os irmãos que nos acompanham. E mais uma vez nos deram um retorno muito grande na escuta da última devocional. Façamos a leitura agora, porque a leitura exige um tempo grande, então vamos lá. Golias desafia os israelitas. Depois de Davi ter sido ungido rei de Israel, ainda não tomou posse, é Saul quem é o rei. Mas ele já está com o Espírito do Senhor. E surge esse grande obstáculo, esse gigante, né? Esse gigantesco obstáculo à frente do povo de Israel, que se amedronta, Saul se amedronta, mas Davi não. Diz assim o versículo 1: os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Soró, ou Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Éfes Damim, fronteira sangrenta, que ficava entre Socó e Azecá. Saul, os homens de Israel, reuniram-se e acamparam-se no vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha, contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado, uma montanha, e Israel ocupou um lado da outra montanha, e havia um vale entre eles. Dá para você imaginar, né? Um em uma montanha, outro em um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Goliat, ou Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos e trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A haste da sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o Filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro. E meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do Filisteu, encheram-se de espanto e temor. Se Saul, irmãos e irmãs, estivesse com o Espírito do Senhor, ele não estaria com esse medo. Bom, uma observação, algumas observações. O guerreiro e gigante de Israel, Saul, alto, formoso, tremeu de medo diante do campeão dos filisteus, Golias de Gate. Alguns enaquins, homens gigantes, ainda viviam nas regiões de Gate, Gaza e Asdod. Nessa época, costumavam servir a exércitos estrangeiros como mercenários. Golias não é um nome filisteu ou Goliat, mas de origem edomita, por isso podemos afirmar com segurança que era a serviço do filisteu, um filisteu edomita, alguém que estava ali pronto a servir os filisteus de origem edomita. Sua altura correspondia a 6 côvados e 1 palmo. Algo como 2,92 metros, quase 3 metros de altura tinha Golias. Uma couraça de bronze foi descoberta por arqueólogos em Nuzi, na Mesopotâmia, na época de 1500 a.C., usada por um guerreiro gigante e pesando cerca de 5 mil siclos, ou 70 quilos. Contudo, esse medo que o altivo rei Saul e o seu exército sentiam, ainda que compreensível pela altura do homem, né, e força, não fazia sentido, na medida em que o povo de Israel havia recebido uma palavra expressa de Yahvé para que não se entregasse jamais ao medo dos inimigos. Uma lição para nós, irmãos: não devemos nos entregar ao medo dos inimigos, dos adversários. Lutamos, repito, contra o diabo, o mundo e a carne. Não devemos ter medo. Devemos ter prudência e vigilância, mas não medo. Nas atitudes de Saul e do seu exército, há uma demonstração clara de falta de fé nas promessas do Senhor. feitas lá em Êxodo 23, 22, Deuteronômio capítulo 3, 22, Deuteronômio 20, de 1 a 4. Esse pavor também revela que os israelitas, ao buscarem a segurança de um rei humano, como eles tanto quiseram, independente da total confiança em Deus, haviam fracassado e o ideal não correspondia à realidade. Considerando as muitas e claras promessas de Yahvé, conforme a sua aliança com o seu povo, Israel jamais deveria temer coisa alguma, como nós também não devemos temer, em nome do Senhor Jesus, mas depositar toda a sua fé em Deus, a nossa fé em Deus, no nosso Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, a Ele toda a glória. Segundo Samuel 10, versículo 12, Êxodo 14, Números 14, Josué 10, 2 Crônicas 20, 17. Confira depois, ou na BKJA, se você a possui, está acompanhando a leitura, ou, como eu já orientei, baixe aí no seu celular e você vai ter esses rodapés que são muito ilustrativos. Muito bem, a partir do versículo 11, nós vemos que Saul e Israel estão morrendo de medo, espanto e temor. Agora, a partir do versículo 12, Davi se junta à tropa de Saul. Vamos observar. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. E já era idoso na época de Saul. Aliás, ontem, na última devocional, eu ministrei e falei dos 7 filhos que foram apresentados a Saul, a Samuel, número de completude, e o número 8, você lembra, é o número da circuncisão, muito importante. Foi o 8º filho Davi, ou seja, circuncidado no espírito, circuncidado no coração, que é onde importa mesmo. Não importa a circuncisão feita no órgão genital, o que importa é a circuncisão de coração. E Davi era circuncidado no seu coração porque amava o Senhor. Bom, Jessé tinha 8 filhos com Davi e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha, esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadabe, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Saul requisitava quando precisava aliviar o seu coração, quando estava perturbado. Ele era aquele que tocava harpa e o espírito maligno saía dele e ele sentia paz. No versículo 16 diz assim: durante 40 dias o filisteu erguia a voz, 40 múltiplo de 4, né? Tribulação, problema, enfrentamento, deserto. O número 4 tem essa representação. Então, durante 40 dias de afronta, de tribulação, uma situação aparentemente sem saída, durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Intrementes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leve aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e esses 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com os teus irmãos. Esses 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles, e indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava aos soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Olha Davi, com o Espírito do Senhor, né? Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: Vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: Que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Linda essa frase, irmãos, irmãs. Quem é esse filisteu? Quem é esse aparentemente gigante? Quem é esse opositor do projeto de Deus, do povo de Deus? Que problema é esse? Que gigantesco e intransponível problema nós temos? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes havia comentado. E lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: Por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. O irmão mais velho ainda se confronta com Davi, né? Ao invés de perceber a presença de Deus na vida dele, se confronta. Isso acontece muito na família, quando a família não reconhece na sua cara, não consegue discernir que alguém da família tem o Espírito do Senhor. Versículo 29 diz assim: Davi replicou: Que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou-o, procurou outra pessoa e propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Davi, irmãos e irmãs, a partir do versículo 32, aceita o desafio filisteu. Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Olha a autoridade de Davi, olha a intrepidez de Davi, olha o que representa estar cheio do Espírito do Senhor. Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele, que nós possamos ser cheios do Espírito do Senhor e possamos dizer uns aos outros que ninguém deixe o nosso coração abatido por causa dos problemas gigantescos da nossa vida, porque o Senhor nos livrará, pelejará por nós e nos dará a vitória. Versículo 33 diz assim: Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua guela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e matava. Olha o poder de Deus novamente sobre a vida de Davi. Observe. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que Yahvé seja contigo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Colocou toda a armadura que ele mesmo, irmãos, Saul, usava, possuía, para dar mais chances a Davi. Mas Davi não precisava disso, irmãos. Versículo 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: Não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras bem lisas. Guarde esse número também, porque ele terá significado em muitos lugares da Bíblia, né? Eu já te aponto, das 10 virgens que esperavam o Cordeiro, cinco vão estar prontas para entrar, porque tinham óleo. Cinco, não. Então, tem toda uma simbologia entre o significado e o conteúdo que os números trazem. Traduzindo mais fácil ainda, o número para eles não é só um numeral como para nós, para fazer as operações da matemática. Não. O número tem significado e tem conceito, tem conteúdos. Não tem nada a ver com sorte isso aqui, nem com loteria. Tem a ver com conteúdo. Os números têm conteúdo, conceitos para a história de Israel. Bom, voltando ao versículo 40. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor. Isto era uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Nesse mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Imaginem, irmãos, a cena: um homem de quase 3 metros de altura e um jovenzinho. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: Sou por acaso um cão? para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e lança e escudo pontiagudo, e eu, no entanto, venho a ti em nome de Javé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Irmãos, mais uma frase para nós termos assim interiorizado no nosso coração quando as gigantescas situações problemáticas de nossa vida parecem nos ameaçar e vir contra nós como se fossem espadas, lanças, escudos pontiagudos. É a hora de nós declararmos: Eu vou contra ti em nome de Javé, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que desafiaste. Aleluia. Versículo 46. Hoje mesmo Javé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu e os animais, e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus, que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. É isso que nós, cristãos, seguidores de Jesus, é isso que a igreja tem que fazer para espalhar a santidade bíblica, reformar a nação, particularmente a igreja. Toda a terra tem que saber que há um Deus, e esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus manifesto, encarnado em Jesus Cristo, gerado e concebido por obra do Espírito Santo. Toda a terra tem que saber que há Deus em Israel, e há Deus na Nova Israel, e há Deus na igreja, e há Deus na sua vida, e há Deus na sua família, e há Deus na sua igreja local, e há Deus na sua denominação, e há Deus para vencer os desafios da história. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança que Javé concede a vitória, porque Javé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o Filisteu partiu e avançou em direção a Davi, esse saiu das linhas e correu ao encontro do grande Filisteu. Uma cena de batalha entre os dois, um gigante e um menino, e um jovenzinho. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio da sua tiradeira, atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Ele tinha cinco pedras e cinco representa, né? Tem todo um significado do 2 mais 3, da testemunha, da virada da história, da virada da situação. Mas com uma pedra representa o Deus único e verdadeiro, porque ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o Aleph. Ele é o único Deus. Com uma pedra ele atirou, e essa pedra ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma atiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Irmãos, essa postura, essa autoridade, essa conduta que nós devemos ter diante dos gigantes que se nos apresentam. Versículo 51. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu. É isso que temos que fazer contra Satanás, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as autores e as figuras históricas que os representam. Cravou no Filisteu e com ela decepou-lhe a cabeça, assim que os filisteus deram conta do que havia acontecido, confirmaram que a morte de seu grande guerreiro, confirmaram a morte de seu grande guerreiro, fugiram em disparado. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até num vale próximo a Gate e até as portas da cidade de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Shaaraim, ou Saaraim, até Gate e Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou à sua tenda. Finalmente, irmãos e irmãs, Davi apresenta-se a Saul. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, comandante do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Lembrou, por uma outra vez, ele tinha feito essa pergunta, se havia alguém que podia tocar a arca para tirar o espírito que o perturbava. Agora ele pergunta de novo: é ele mesmo? É o mesmo? Ou eu estou enganado? De quem aquele jovem é filho mesmo? Como se estivesse dizendo assim: é esse? É aquele da harpa? E Abner, no entanto, lhe afirmou: tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. Então o rei lhe ordenou: informa-te de quem é filho esse rapaz. Por um lado, também mostra uma necessidade de confirmação, e por outro lado, um esquecimento. Quem sabe. Né, aquele foi um que veio e me aliviou tocando a harpa, mas esse é outro. Então o rei lhe ordenou: informa-te de quem esse filho é rapaz. De quem é filho esse rapaz, perdão. Assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda, segurava a cabeça do filisteu. Davi trazia ainda e segurava a cabeça do filisteu. E Saul prontamente lhe indagou: moço, de quem és filho? Ao que Davi lhe respondeu: de teu servo Jessé, de Belém. Louvado seja Deus! Que essa história nos mostre, irmãos, irmãs, nessa hora, ou quando você ouvir no blog, que os adversários que se apresentam diante de nós, muitas vezes, têm aparência gigantesca. Gigantesca. E parecem ser obstáculos, intransponíveis. Mas se nós tivermos com o Espírito do Senhor em nós, se o Espírito do Senhor estiver sobre mim, sobre você, então nós vamos contra esse adversário. Eu repito, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e poderes espirituais do maligno, desse mundo tenebroso. Nossa luta é contra Satanás, o mundo e a velha natureza, não é contra carne e sangue. Quando problemas dessas ordens se apresentarem diante de nós e parecerem intransponíveis, e até mesmo os companheiros e irmãos na fé estiverem achando que não há solução, que seja você cheio do Espírito do Senhor, que sejamos nós cheios do Espírito do Senhor, quem nos apresentemos diante do campo de batalha e em nome do Senhor aceitemos o desafio filisteu, o desafio de enfrentar o gigante. E não lutemos com as mesmas armas que os adversários malignos usam, lutemos com a nossa fé no Senhor dos Exércitos. E eu lhe afirmo que basta uma palavra e o arremesso de uma pedra, que representa também a pessoa do Senhor Jesus e representa também o reino de Deus e representa, né, ele é a pedra de esquina, a pedra de fundação. Então, basta esta fé no Senhor Jesus, no seu reino, na palavra do Senhor, no Senhor dos Exércitos, e nós arremessaremos uma pedra contra o inimigo e ele tombará com o rosto em chão. E que nós nos apresentemos. E se alguém começar a perguntar quem é esse ou aquele, quem é essa ou aquela, que tem tamanha autoridade, que lhe seja dito: é da casa de Jessé, é filho de Jessé. Por isso que eu digo que aqueles que têm um ministério semelhante ao ministério de Jessé, ou seja, ser pai daquele que vai ser um homem segundo o coração de Deus, representando o próprio Deus, porque é ele que é o pai das luzes, esses não temerão. E esses irão até o final da batalha. E esses irão até a volta de Jesus. Os descendentes deles virão até a volta de Jesus, porque o descendente de Davi, segundo a genealogia, é Jesus Cristo. E que tanto Davi como seus descendentes, que somos nós, filhos do irmão mais velho, primogênito entre os mortos, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, sejamos apresentados. Quem são esses? Quem são essas? Ah, são seguidores do Senhor Jesus. São seguidores do Senhor Jesus. E para eles basta um só lançamento, com fé no poder do Espírito Santo de Deus, e o inimigo virá ao chão. Faça o inimigo vir ao chão na sua oração, no seu jejum, na sua leitura bíblica, no seu louvor, em toda a sua vida devocional. Faça o inimigo vir ao chão. Faça o adversário se dobrar. Faça o adversário, ele já está morto, né? Ele já está morto, mas ainda Deus permite que algumas ações sejam feitas. Ele é a própria encarnação, manifestação, melhor dizendo, da morte, mas que o inimigo, de fato, seja derrotado e um dia ele experimente a morte eterna, a segunda morte, quando não haverá mais nem lembrança dele, porque homens segundo Davi, homem segundo a casa de Jessé, homem segundo Davi, homem segundo Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo de Deus, primeiro Jesus e depois os seus seguidores, o venceram e o inimigo veio ao chão. Irmão, irmã, não há obstáculo intransponível, não há situação que não possa ser revertida, não há problema gigante demais que possa impedir você de viver na busca da santidade e viver um ministério plano. Não há! Não há! Só aparece como gigante, aparenta ser gigantesco, mas se você prestar bem atenção na palavra do Senhor, se revestir do poder do Espírito Santo e das armas corretas, armas espirituais, para vencer batalhas espirituais, basta para que você prevaleça junto com o Senhor dos Exércitos e o inimigo, de fato, na sua vida e em todas as áreas que eu mencionei, família, igreja, sociedade, estudo, trabalho, tudo isso Se estivesse sendo um obstáculo à sua vida, seja como um Golias que vai ao chão e você prevalece contra eles, em nome do Senhor dos Exércitos, e declara a vitória, e ainda segura a cabeça do inimigo nas suas mãos, e diz: está aqui aquele que afrontou o exército do Deus vivo. Que Deus nos abençoe e faça de nós homens e mulheres com o Espírito, cheios do Espírito Santo, com o Espírito que estava sobre Davi, e que nós não temamos o tamanho do obstáculo ou do inimigo, mas nos apresentemos para esse confronto e vençamos. Em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a vitória do Senhor dos Exércitos seja sobre nós. Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a vitória daqueles que têm o Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.